Solo 3-0, com 9-0-2-1. Só 3601, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 13325, 1251, boa. 021, chama agora Recife, 13325 e alterna 12251. Salvador, boa noite, aliás, bom dia, sou 4177. Bom dia, sou 4177, está pronto para corte? Afirma, tem a eco. Azul 4177 para Vitória, autorizado o nível 360, decolagem na pista 10, com primeira curva à direita na saída da El, Leda, transição B10, Upper Whisk 50, controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5125, azul 4177, confirmando o controle 1 no 9 decimal 8. Pode confirmar sua saída da El Leda Black? Da El Leda B10. Da El Leda B10, está autorizado. Vitória 360, decola pista 10 com curva direita, saída da El Leda B10, pausa pelo 50, controle tem 19.35 e aciona 5125, o azul 4177. Azul 4177, correto, chame pronto para pushback acionamento. Chamará o 4177. Okay. Positivo. Gol 7652, informação é coisa do sino 03, tá pronto para cópia? É, para frente, já coordenar aí o repetitivo para o Leão, por favor. Tá pronto para cópia? Tá pronto. Gol 7652 para o Galeão, autorizado, nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da Euleda, transição Bidev, aerovia Upper November 857, até Porto Seguro, Upper Zulu 16, até Gruf, Upper Zulu 14, até posição Toquinho. Controle Salvador 119, decima 8, aciona 5126, gol 7652. Exato 360, para Galeão, decola na Dael, curva direita. Transição Lida de 10, AP50, desculpa, AP Novembro 857, até Porto Seguro, após AP Zulu 16, após AP Zulu 14, até Toquim, controle 19-8 e a zona 5-2. O 7-2 confirmando saída da Euleda de 10. Chame pronto para pushback, acionamento. Da Euleda de 10, vai chamar para acionamento. Grato, gol, 7-2. Bom dia, Web Jéssica 749, informação em curso ECO, ajuste 10013. Aguarde cópia confirmando, tá pronto para cópia? Pronto para cópia, gente da ECO, WebJéssica. WebJéssica 749 para Guarulhos, autorizado nível 340, via para o ISC 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda, transição BDED. Controle 119 decimal 35, confirmando 119 decimal 8, o controle. Aciona 5132, o objeto 749. Autorizado 340 para Guarulhos, via número 50, decolagem 10, primeira curva direita, saída da El, transição Leda, BDED. Controle 198, resposta 5132 AB. Resposta 4. Objeto 1749, filme pronto para Salvador, bom dia, TAM 3201, informação ECO. Bom dia, TAM 3201, chegada Bonf, desça para o nível 040. 140, confirma? 040. Ok, 040, TAM 3201. Para pushback e acionamento, azul 4177, no gate 19. Autorizado sinitáxi, azul 4177. Livre pushback e acionamento, azul 4177.